nada, é pura emoção. É anjo, é demônio, é raça em extinção. O vento sopra forte pra qualquer direção. Abutre acelerando, é raça em extinção. Eu sou abutre. Nas costas um brasão, no peito abutre leva história e sedução. A moto é companheira, a estrada uma paixão. Abutre voa livre, é força e união. Eu sou abutre de coração. Chico.